É Lúcio CDs. É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. Vamos lá, galera. Agora sim, só no CAC, vai. Sim. Mas o medo foi na morte no meu corpo. Médio de lá por bater. Senti mais cedo. Grande parceiro Jay Léo Atrevido. Juntamente com o Felipe. Curtindo aqui. E também aí, o parceiro Chimbinha da Carreta Atrevida. Também te mando um abraço aí à comitiva. A equipe da Carreta Mega Light, viu? Tá juntinho com a carroça hoje aqui. Anos Vila Nova Esporte Clube. Comitiva de Colares também já na área. Meu amigo Careca, sua esposa. O papai do ano. Carroça da Saudade. Suena la orquesta, empieza a rebolear. esquecendo dessa parada aqui. Abraço aí, meu parceiro Robson. Diretamente lá de Caraci. Alô, Robson. Carroça Festa. A equipe que atravessa fronteiras sempre aqui. Olha o caqueado. Meu parceiro Joãozinho, Velha Guarda. E a sua esposa Vera, diretamente lá do Tapanã. Segura! DJ Marcelo Computer. DJ Toninho. Cade Filho. DJ Toninho. Marcelo Francisco também já por ali. Um abraço, garoto. Aí o parceiro Cojo da Nike e a sua primeira dama já passeando. Equipe Mega Shop da Vigia. Cadê o dinheirado, hein? Cadê o dinheirado? Aí, Jorginho! Carroça da Saudade, vem fazer o chifrão, vem! Our mission is about to begin. Minha amiga Biazinha de Coraci! Vai! DJ Lisa 19. rock. Equipe Carroça é festa, a equipe que agita na carroça. Grande Rodolfo, aí o Scooby, aí da Fox Turismo, tá com a gente, um abraço. Topa tudo! De alta definição. Esse é o show da Carroça da Saudade. Da Carroça da Saudade. Agora, o maestro consagrado em aparelhagem do Pará, DJ Toninho. DJ Toninho lidera o som e sabuga na saudade. Saudade. Vamos lá, filho. Olha, meus olhos tristes. Bora dançar saudade, bora. Não me deixe aqui, meu bem. Liberado pra dançar. Sinto falta de você. Sem você não sou ninguém. Pense, não me abandone. Sou capaz de enlouquecer. Eu não vi você, pois eu sei que vou sofrer. A carroça. Juninho, alô Juninho Play, lá de Colares, tá aqui com a gente. E também ele manda um abraço a toda a galera aí do Penhalonga. Galera veio curtir, veio passear de carroça. Aniversário 50 anos do Vila Nova. Daqui a pouquinho vai ter. Vamos começar a gravação do DVD. Eita coisa boa. E a sua noite só começando. Sem você na minha solidão. DJ Toninho, eu olho teu retrato preso na parede. Aumenta minha sede. eu fico assim na mão. Olha a família Quarteto do Álcool. Quem mandou você cruzar meu caminho? Tá com a gente, valeu! Me prendendo a cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando e sentindo os teus carinhos. Vamos lá, filho. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone. Inventa um bom lugar pra eu te ver. Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Tô louco por você. Tô louco por você. A luxuosa. Estamos gravando o CD ao vivo. Lúcio CDs. É na assessoria L Maluquino. Sozinho no meu quarto. O homem do vídeo. Sozinho, sentindo frio na minha solidão. E aí, Fernando? Eu olho teu retrato preso na parede. Parceiro Hudson, já por aqui ao lado da sua esposa Fabi. Eu fico assim na mão. Ele que trouxe a sua bandeira de 50 metros. Já tá aqui com a gente. Me prendendo a cada passo e a cada olhar. E nos fora, Mauri. Pego te beijando e segue nos teus. A água clareou, Mauri. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá teu telefone. Pra te ver. Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me... Olha a caravana lá da Vila Sorriso de Coraci. Você. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. E a saudade rolando. Vamos embora. Amor, estou sozinho, estou vivendo um sonho de ilusão. A luxuosa. Parti sorrindo, tentando te esquecer. Atenção, Lúcio. Mas seu amor. Providenciar aí um house extra forte aqui pro maluquinho. Os bares são meus refúgios. É isso, ó. As minhas mágoas eu vejo afogar. Esta distância que tanto maltrata, eu sinto a falta da vontade de chorar. Vamos embora! Parabéns, Vila Nova! 50 anos! Tempo vai mais veloz que o vento, leva o meu pensamento aonde eu deixei. Diga pra eu, parceiro Chocolate, Rafaela, tempo a Raíssa, volta, olha a comitiva de Coraci. Minha volta foi na distância que eu te encontrei. Foi na distância que eu te encontrei. E a saudade rolando. Vamos embora. Saudade. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. E na lembrança guardarei saudades de você. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. Equipe Nem Que Me Lasque, dessa guardarei. Lá do Benguí, a equipe mais lascada de Aparelhagem. Minha linda sereia, eu te espero aqui na areia. Tom, olhando as... Olha o Luciano aí, assessorar ele, vai. Olhando as... Luciano. Espero aqui na areia, olhando Luciano! Alô, Luciano, dá um chega com o tom máximo. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. E na lembrança guardarei, com saudades de você. Aquele beijo que eu te dei, eu juro não vou esquecer. A lembrança guardarei, com saudade de você. Minha linda sereia, eu te espero aqui na areia, olhando as ondas do mar, olhando as ondas do mar. Comitiva da equipe Cachacinha. Já passeado, passeado. Dale, Toninho! A noite se foi, o sol começa a brilhar, e eu sozinho aqui, sempre a esperar você. Abraço, meu parceiro Tigrão. E a sua primeira dama, Érica. Aí o doutor Ailton. Aí a Silvana. Equipe Mega Shop. Transporte alternativo. Lani Vigia. Liguei pra você. É, Jorginho. Foi tudo em vão. Não ouvi. Faltou só aquele açaí, viu? Tentei te esquecer. Tudo me lembra você. E não vem, vem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Carroça da Saudade. São Luciano, eu chego aqui com o tom máximo. Ai, meu bom, falou! A noite se foi, o sol começa a brilhar, e eu sozinho aqui, sempre a esperar você. E não vem, vem pra mim, não me deixe triste assim. Vem, vem pra mim, sem você minha vida é tão ruim. Segura a carroça da saudade. Vão, não ouvi sua voz. A nossa ruivinha, tentei ruivinha de luxo, na carroça é festa. Valeu, valeu, valeu. Olha a saudade. Um, dois, três, já. Aquele homem que eu tanto amei, aquele por quem me apaixonei, aquele homem me deixou. Grande Marcos de Paraupebas. Sem amor, tem aí o MN Peixinho. Hoje eu estou sofrendo na mais triste solidão. Preciso daquele homem pra acalmar o meu coração. Porque desespero de tristeza, de saudade. A carroça. Aquele homem é meu escudo, pra mim é tudo e me dá prazer. Aquele homem é meu escudo, pra mim é tudo e me dá prazer. Aí a comitiva do Tremendão Mega Light. Aí o parceiro Lucas, Gabriel, Charles. Alô, Jonathan. Mega Light tá juntinho com a carroça aqui. Carroça da Saudade. Aquele homem que eu tanto amei, aquele por quem me apaixonei, aquele homem me deixou sozinha, sem amor, sem carinho. Hoje eu estou sofrendo na mais triste solidão. A Maurício do Bambará. Preciso daquele homem pra acalmar o meu coração. A carroça. Porque te espero. Fernando, o homem da cegonha. saudade rolando. Dali Torinho, vai. Se cada vez que eu penso em ti. Aí a comitiva do Talismã, futebol e cerveja. Tá em massa aqui. Galera veio toda uniformizada com bandeira. Cara, veio prestigiar o aniversário do Vila Nova. Galera do Talismã, valeu! Que penso o tempo todo em você. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E sou incapaz de te esquecer. Até quando estou com meus amigos, falo o seu nome sem querer. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E penso o tempo todo em você. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Grande André do Vila Nova. Alô, André. Pra cima, meu maestro. Saudade. Se cada vez que eu penso em ti, a carroça Toninho. Laura, eu não consigo entender os teus sentimentos. Nossas brigas de amor é um castigo que só traz tormentos. E o meu coração, de tanta solidão, vai transbordar. E a saudade rolando. Laura, me traz o calor desse amor nos teus beijos. Laura, não deixa o tempo afastar meu desejo. Vem amor, oh, oh, oh, oh. Laura, me traz o calor. Te mando um abraço especial ao nosso presidente aí, o Júnior. E não me desforço para trazer a maior estrutura de saudade do estado do Pará. A luxuosa carroça da saudade. E ele desde já agradece a todos os brincantes, já marcando presença. Alô, Júnior! Tamo juntos hoje aqui! As minhas noites são frias, sem o teu abrigo. E o meu coração, sozinho. Comitiva Fox Turismo, rompendo fronteiras. Laura, eu não consigo entender os teus sentimentos. Nossas brigas de amor é um castigo que só traz tormentos. E o meu coração, de tanta solidão, vai transbordar. Laura, me traz o calor desse amor nos teus beijos. Laura, olha a comitiva de tal Pará. Aí o Comir. E também a galera da Carretina Safadão. Laura. pra dançar. Aquela saudade, pai dela. Amor que vai é saudade que vem. Quando conheci você, logo me apaixonei. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Sei que sozinho vou chorar. A carroça. E tudo enfim foi feito. A comitiva lá de Belém do Pará. As nossas carroceiras que sempre. O tempo foi passando. Seguidoras da carroça lá em Belém. Elas estão aqui. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sei que sozinho vou sofrer. Comitiva do MTB. Aqui de Picatuba. Vai, volte logo. E não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. A distância é ruim. Eu vou chorar até você voltar. Eita, Picatuba! Jorginho. A gente tá só aquecendo, né, Jorginho? DJ Toninho. E tudo enfim foi felicidade. Comitiva do Bob Som. Foi passando. Alô da sua família, alô Bob. Tamo juntos. Eu aprendi a ser só de você. Não demore tanto. Sei que sozinho vou sofrer. A carroça da saudade. Vai, volte logo. E não esqueça de mim. O amor. A distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Vou esperar, não importa o tempo que passar. A luxuosa está aqui. Linda. Ela me olhava, querendo falar. Negra, como a noite escura, ainda tão pura, querendo me amar. Ganhei os seus beijos, cheios de desejos. E em seus olhos eu vi acender-se uma chama ardente e o seu corpo quente. Quando abracei, senti estremecer. A luxuosa da saudade. DJ Toninho. Linda, como a madrugada, ela me olhava, querendo falar. A carroça. Meiga, como a noite escura. Grande Lourinho, Vaguinho, aí a Vaninha, querendo me amar. Aí o Serenei. MDV aqui de Piquiatuba. Já espocando muito gelo. Cheios de desejos. E seus olhos eu vi acender. Sim, saudade. Uma chama ardente e o seu corpo quente. Lúcio CDs. Quando abracei, senti estremecer. Mega Shopping, pega no clima aqui no lado. Eu não quero saber nesse instante por onde ela anda. Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. E os passarinhos que voam distante sabem muito bem aonde anda você. Luxuosa Carroça da Saudade. Carroça, Pai d'Égua. O meu amigo aí, o Pacheco, também já com a gente aqui. Alô, Pacheco! Ao lado de toda a sua equipe. Vem passear de carroça. Diretamente lá de Santo Antônio do Tauá. Alô, Pacheco! Infelizmente alguém sabe, mas não quer me dizer. A equipe topa tudo. Comemorando mais um ano de fundação. Um abraço aí à diretoria, ao meu parceiro Nildo e também ao Naldo. Topa tudo. Vive forte hoje aqui. Abre o teu coração, vai. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Alô, Raul. Eu tenho muito em mim e é todo para lidar. Se disser que não, grande parceiro J.D. Cobiçado. Aqui da emoção. E é a emoção de amar. Epa! Não me deixe escapar. Eu sou uma chance em mim. Sempre estive por perto, mas você nunca me viu. Saudade. Eu tenho pra lhe dar muito amor e paixão. Seu coração direto do túnel do tempo. As mais belas canções do passado. Abra o seu coração e deixe o amor entrar. Eu tenho muito em mim e é todo para ali. Essa linda emoção, que é a emoção de amar. vida. DJ Toninho, eu tenho pra lhe dar muito amor e paixão. Só quero que me deixe entrar dentro do seu coração. Só aquela saudade, pai d'égua aqui. Diz, diz, diz que ainda me ama. Que vai fazer muito feliz o meu coração. Não quero te ver assim. Daqui a pouquinho tem o show. O show da carroça. Estejas, lembres de mim. Meu babuíno. Vai fazer aquele show completo hoje nos fogos. Tão lindo quando começa. Bora pra cima, Jefferson. E agora eu não consigo sentir teu calor. Ele já falou que tá tudo alinhado. Eu te amo. Eu te amo. Só porque eu te amo. E aqui ao lado os nossos carroceiros. A nossa comitiva, sempre, sempre, Toninho. Rompendo fronteiras, é do jeito que eles dão valor. É no ramal, é na balsa, é de popopô, eles estão juntos. Equipe Carroça é festa. E vai fazer muito feliz o meu coração. Como o Hudson falou pra mim logo cedo. Se não tivesse mais balsa, a gente ia atravessar de canoa. Só quero que aonde estejas, lembres de mim. 3 da manhã o cabeludo chega. Porque nosso amor foi tão lindo quando começou. Eu acho que ele vem igual o Tarzan. E agora eu não consigo sentir teu calor. E aí, Jorginho? Eu te amo. Eu te amo, Jorginho. Luxuosa da saudade. Estou tão sozinho e ela nem telefona. Eu falei coração. Amiga Jamile, amiga Maiara, Gabriela, Tainá, a Bárbara, agora tá Raiane, nossas meninas, tá naquele passeio de luxo aqui. E diz que é ilusão, que essa solidão vai passar. DJ Toninho, Toninho. Caso isso não aconteça, o homem dinheirado da equipe Mega Shop. E ela não me procurar, eu juro que vou sair dessa. E você vai ter que aceitar. Aí o Velha Velha Guarda, e me deixa juntamente com o Joãozinho de Itapanã. Simbora! É luxuosa! Luxo, beleza, qualidade. Para com essa mania de me fazer sofrer. Acredita mais em mim. Você me virá, meu mas logo florescer. Quero a vida normal e meu amigo legal. Tudo que toca só me resta. Olha meu parceiro Mucuí. Porque tudo na vida. Olha Mucuí lá de Caraci. Me leva a você. Abraço aí o Paulete, o Vandel, a Luciane, Natália, Marli, João, o Léo, o Léo Marino, ela é de Santo Antônio do Tauá. Tudo que toca, só me resta dizer, porque tudo na vida me leva a você. Isso tudo é normal. Vamos lá, vamos lá, sua noite começando. Quem é aquela? O povo gosta. Que sacode no ar um cheiro cheiroso, que a malícia do olhar. Quem é aquela que joga na mente o desejo ardente em cada falar? Quem é aquela que traça nos lábios? E aí, Rubinha? A rede que laça. É nós, estamos juntos. A vida inocente. Fala, Michelle, amiga Michelle. Um abraço pra você, Michele. Quem é aquela? E aí, Lúcio? Que sacode no ar. Como é que tá o CD aí? O cheiro cheiroso e a malícia do olhar. O maluquinho tá perguntando aqui como é que tá o CD. Quem é aquela? Quem joga na mente desejo ardente em cada falar. Quem abraçando aí os irmãos considerados que traça nos lábios. Aí o jacaré e o maré. A rede que laça a vida inocente. Tiririririm-tchom. Tiririririm-tchom. Tiririririm-tchom. Quem é aquela que sacode no ar o cheiro cheiroso e a malícia do olhar? Olha a Lúcia 2. Quem é aquela? Olha o áudio pro Cyber Produções, viu? O desejo. Daqui a pouquinho vai começar a gravação do DVD. Em cada 50 anos, aniversário do Vila Nova. E quem ganha o presente é vocês. A carroça da saudade, pela primeira vez. E o maestro Ninja detonando. Aquela saudade que a galera dá valor. Segredo, acordo cedo sob o teto da razão. A comitiva aí do Bar do Rabo. Nas noites caladas, força total hoje aqui. Amada, floralada, além do tempo, além do vento, meu pensamento conduzindo a voz do não. O povo gosta. Minha poesia se perdeu. Fiz então a alegria Rosa. Que é teu reino e faz doer. Uhul! E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Grande parceiro Jay Lucas, Lucas Flex, aí o Larriba, fabuloso, aí o Jonathan, aí o trio que arrebenta aí no Tremendão Megalite, Jutinho com a carroça. O maior vendedor de CD do norte do Brasil. Olha aí, Lúcio. Fiz então uma alegria em cantar. Só restou na mente de um poeta que ele não desse. Bora, maluquinho, bora começar a trabalhar, maluquinho. E faz doer. Abraçando meu parceiro Gerson. Tá com a gente juntamente com a sua esposa Dedé. Dá pra doer, dá pra doer, dá pra Lúcio CDs. É nós mesmo, vagabundo. É muita saudade. Estive lindão. Aí o seu mano Tigrão, animal, equipe Mega Shop, Alô Giraia. Olha dentro dos meus olhos, meu grande amor. Vejo que ele está pedindo. Diretamente lá do Japão. Giraia. Beija minha boca e sinto o gosto que ela tem. Carroça. Me abrace e me aperte, sorrindo pra mim, me dizendo assim: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Na relva, no campo, na grama, quero sempre estar. Vivendo os momentos felizes que a vida me dá. Eu sou o teu homem, você minha mulher. Alô, Raul! Faça de mim o que você quiser. E aí, careca? Eu te amo. Eu te amo. É o nosso papai do ano. Eu te amo, eu te... E você, padrinho careca? Eu te amo. Montado nesse corpo lindo, quero cavalgar. Pela noite adentro, sem saber se vou parar. Em gotas coloridas, corre o suor do seu rosto. Delírio então, começo a gritar. Uhul! Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E ela, gente, nesse domingo, galera lá de Belém do Pará, domingo, aquela domingueira na Via Show, viu? A domingueira top da Via Show. Quem vai estar lá, Toninho? Carroça da Saudade. Mas a parada é hoje aqui. Aniversário do Vila Nova. 50 anos de tradição. E o maestro preparando aqui o show. Pra cima, meu maestro! Você foi a coisa mais antiga. Além de amor, amiga, que só me fez pensar nas coisas mais lindas. Você foi a flor do meu jardim, que tanto quis pra mim. Búfalo do Marajó. Você foi a minha última esperança, o meu sonho de criança, fantasias que marcaram. E agora sigo triste o meu caminho, sem amor e sem carinho, com vontade. Equipe Mix! E a equipe, os molequinhos. Aí a comitiva da Fazendinha. Ela tá em peso aqui, valeu! Ah, Mauri, esse é carroceiro de coração! Você foi a coisa mais antiga, além de amor, amiga, que só me fez pensar nas coisas mais lindas. Você foi a flor do meu jardim, que tanto quis pra mim. Você foi a minha última esperança, o meu sonho de criança, fantasias que marcaram. E agora a carroça triste o meu caminho, sem amor e sem carinho, com vontade de voltar. Carroça da Saudade, o mais moderno e tecnológico show de saudade que você já viu e ouviu. Aí a família Quarteto do Álcool, sai daquele passeio. Uhul! Bora, Jorginho, bora, Jorginho! A explosão do amor, só com uma bomba de Hiroshima. Quando seu corpo toca o meu assim, acende o meu estupim. Nessa guerrilha de amor e paz, correr comigo é bom demais. Pense em mim, oh my love, yes, yes, yes. Pense em mim, oh my love, yes, yes, yes. Eu venho das cordilheiras, atravessando os pantanais. Epa! Armado de muito carinho. Grande Lourinho, já com a gente. Na tua paz, aqui de Piquetuba. Você é. Alô, Lourinho! Paixão no estupim do coração. Pensa em mim, oh my love. Yes, yes. Alô, Jefferson. Yes. Alô, Jefferson, não chega aqui. Oh my love. Yes, yes, yes. Você é linda no namoro. Você é linda no namoro. A carroça toca, encanta, relembra e te faz transformar aquele momento em um momento único e inesquecível. Motoia César! Aí o Mix da Vila tá com a gente, valeu! Pensa em mim, oh my love, yes, yes, yes. Passear da Luxuosa. Vem, me mostra esse corpo que eu tanto desejo, amor. Vem. Olha a equipe cachaceira tomando todas. Me faça sentir. Aí, Alexandre. O seu beijo molhado. Isaías tá com a gente. Aí, o Melzinho. A galera tá tomando todas aqui. Que eu sou o seu homem e que nada existe melhor. Diga que vai ficar comigo e que nunca mais me deixa só. E a equipe Mega Shopping de Vigia. Faça dessa noite é mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu vou me entregar corpo e alma. Grande parceiro André, nos seus braços eu quero morrer. Alô Vanessa, alô Giane, morrer. É a carroça aqui pra vocês. Amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor, amor, amor, amor, me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. De amor, amor, DJ Toninho. Grande Rodolfo e a sua primeira dama, Elisângela. Aí o Scooby tá com a gente, tá aqui na comissão de frente. Também a empresa Fox Turismo, também rompendo fronteiras com a carroça. Passa. Valeu, viu? Dessa noite a mais linda, pra que eu nunca possa esquecer que eu vou me entregar corpo e alma. Nos seus braços eu quero morrer. Vem! Morrer! Ei. Vem! Amor, amor, amor! Vem! Me abrace mais forte. Amor, amor, amor, amor, amor, me beije, me sufoque. Vem pro show das recordações. Vem pra carroça da saudade.